largado e fui nascido na grota, mas sou muito concordado quando falam na maciota. Se alguém me falar gritando, eu dou logo a resposta. No facão eu vou puxando e vou fazendo proposta. O que faço, eu faço mesmo. Mas tu me ganha, evidente. Chego num fandango, com o 30 na cintura, no braço direito um mango, que assusta a criatura. Chapéu tapeado na testa, e barba e cacho no queixo, e a pena que me faz festa, se não for bonito eu deixo. Prenda feia não me serve, nada. Aí você percebeu? No baile eu sigo dançando, só me cuido da indiada, e o gaiteiro vai tocando uma maneira marcada. E quando eu menos espero, uma daga que me risca, largo a prenda e tranço ferro, que chega a saltar faísca. E é comigo mesmo, pode vir comigo. E sigo no alvoroço, brigando eu fico cansado. Lenço branco no pescoço, de sangue fica encarnado. Acabo com a festança, e fico por valentão. E levo comigo a prenda, dona do meu coração. E levo comigo a prenda, dona do meu coração.